Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos, povo amado de Deus, essas músicas começam a tocar e a gente lembra que caminhamos para a Gruta de Belém. E hoje, motivos nós temos demais. Sabe por quê? Hoje é sexta-feira. Tá, e daí, padre? Primeira sexta-feira do mês e do mês de dezembro. Então, temos que dizer, Sagrado Coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Ah, meus irmãos, se nós somos capazes de fazer o Natal ser um momento tão especial, por que não estendê-lo todo dia? Vamos buscar nesse coração de Jesus mansidão, humildade, principalmente mansidão e humildade, e um coração capaz de amar o mundo. Mas hoje, se tratando da primeira sexta-feira do mês, no final dessa segunda parte da Hora da Misericórdia, bênção da casa, e você é chamado a aspergir sua casa, principalmente porque Natal com Jesus é Natal. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Juliana Soares da Silva Pinheiro, falo da cidade de Curitiba, no Paraná. Dia 19, agora de setembro, certo? Meu cunhado e meu marido foram viajar para Joinville, em Santa Catarina. E na viagem de ida até a cidade, acabaram se envolvendo em um acidente. Quase entraram embaixo de uma carreta. Tanto é que os pneus da carreta ficaram desenhados na lataria do carro. Eu quero agradecer a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, pela vida dos dois, porque só por um milagre eles estão vivos hoje. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, pela graça recebida. Amém. Deus abençoe você, querida. Deus a proteja muito, viu? Um abraço. Certamente você me escuta pela Rádio Evangelizar 1060. Essa benfeitora nacional. Por falar nisso, muito obrigado e desde já a todos que me ajudaram durante todo esse ano a fazer dessa obra uma obra de evangelização. Muito obrigado. Bíblia aberta, primeira sexta-feira do mês, cartilha de oração. Em nossa vida, nova vida, nossa história, este mês, este ano. O texto, Mateus 9, 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo, Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então, tocou os olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. e os olhos dele se abriram. Jesus os advertiu: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois cegos que Mateus relata num bloco de 10 milagres que aconteceram. Qual o objetivo? Levar ao fortalecimento da fé dos discípulos. Interessante que os cegos seguem Jesus. E os cegos dizem: tenha compaixão, filho de Davi. Jesus diz: o que queres? Você tem certeza do que estão pedindo? Eles disseram: sim, Senhor. Percebe? Jesus pergunta: você tem fé no que você está pedindo? É Jesus dizendo hoje para você: ei, você está com o rádio ligado? É primeira sexta-feira do mês. Quando você rezou o terço da misericórdia, você acreditou ou foi da boca para fora? Rezei, pronto. Isso é decoreba. Isso não é reza que se preste. Quando você pede: Senhor, atenda ao meu pedido. O que você está pedindo? Você tem consciência? Igual aquelas pessoas que vão na igreja, parece mais missa de corpo presente. O corpo fica lá, mas o espírito fica voando para tudo que é lugar. Não presta atenção em nada, não participa de nada, não se empenha em nada. Eu não quero que isso aconteça nos nossos programas de rádio, nem de televisão. Por isso agora, eu vou conduzir você à oração. Em oração, oração. Escutou? Se você puder, feche teus olhos. Sagrado Coração de Jesus. É a primeira sexta-feira do mês de dezembro. E eu peço, Sagrado Coração de Jesus, guarde em teu coração, guarde em teu coração minha família. Pensa nos teus irmãos, pensa na tua mãe, no teu pai, nos teus filhos, cada um pense na sua família. E diga: Sagrado Coração, nesse mês de dezembro, hoje primeira sexta-feira, eu os coloco no teu coração. Agora, pense em alguém que você não gosta muito. Eu não vou dizer inimigos, que você não gosta muito. E também os coloque. Sagrado Coração de Jesus, eu os coloco no teu coração. Agora, pensando no Natal, qual o presente que você vai dar para Jesus esse ano? Nossa, Padre, já essa pergunta? Claro. Claro. Coração de Jesus, eu te consagro a minha casa. Sagrado Coração de Jesus, eu te consagro a minha família. Está repetindo? Último mês do ano. Sagrado Coração de Jesus, abençoai a minha casa. Padre, eu não estou em casa. Apenas levante a mão direita. E se você estiver em casa, também. Abençoai o quarto do casal, dos filhos. Abençoai a sala, a cozinha, a dispensa. Abençoai, Senhor, o quintal, os animais, estimação. Abençoai, desde o portão da frente, todo o terreno. Coloca teus arcanjos, Senhor, Miguel, Gabriel, Rafael. Protegei. Não permita que o mal entre. Nem a bala perdida, nem o assalto, nem o sequestro, nem a doença, nem a enfermidade. Livre, Senhor, a família de todo mal. Proteja-os contra o crack, ao alcoolismo, a traição. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Abençoai a água que será aspergida em todo e cada cômodo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde.